E o Harry dá uma coisa, ele fala pra ele, né? Não sei se ele quer ou não vir, né? É, cara, observação, nós não somos coniventes com o trote. Trote é ilegal. É, e fala que tem que comprar as coisas no Beco Diagonal, né? Eu lembro que isso tinha na carta, que tem que comprar os livros e as roupas, etc, né? Comprou casada, cara. Vai pra escola, tem que comprar no Beco Diagonal. Assim. Tá vendo? Vai pra cassino, cara. Pode pegar os outros, tem que ser do mesmo jeito, a pessoa tem que comprar na Saraiva, né? Compre na Saraiva, pô. Não, Saraiva. Saraiva, isso. Tá bom, já falou na barra por um mês, tá? Tá, beleza. E aí ele vai pro Beco Diagonal, aí já começa, né, o Fantástico mesmo, o Portal Fantástico, né, porque quando ele vai entrar no Beco Diagonal tem aquela parada da parede, né, que o Hagrid bate nos certos pontos da parede, né. O que fica muito melhor no filme, claro, que no filme você lê, mas no filme não consegue é muito entender, legal. Não, eu acho que não consegue entender muito no filme, pô, filme sem graça, né. Não, eu imaginei de jeito diferente. Apesar do Beco Diagonal pra mim foi a mesma coisa, é porque fala, no livro escreve bem, que os tijolos ficam rodando até abrir um arco. E o maneiro do Beco Diagonal que vai corta nos nossos olhos ali, né, cara? Ele tá ali, é um novato, ele é o espectador ali, né, cara? Todo mundo ali, caraca, ouve, magia, vendendo tudo. E ele presta atenção no que uma pessoa prestaria atenção, outras pessoas, no jeito que é a construção, não sei o que ele fala. Já deu ênfase a tudo, porque é realmente isso, né? Tudo que ele para, tudo que é fantástico pra gente é fantástico pra ele também. Lá os animais, a varinha, entendeu? A galera com o chapéuzão lá, gigante e tal. É isso, ele como se fosse a gente dentro do livro, né? Ou filme. Ali ele tá vendo que ele é milionário também, né, cara? Que tem o banco. Quer você ver, né? E de azarado passou tudo, né? É, o cara é um merda, né? De repente ele passa pra mais favor. É, isso que exposto, né? Ele é muito famoso, né? Muito. Não, mas até nesse ponto ele não sabe. Ele sabia na hora que ele. Antes, quando ele entrou no Caldeirão Furado. No Caldeirão Furado, né? Já cara? Tinha falado, caramba, o menino que sobreviveu, ó. Aí já fala. Então, o ele primeiro... começou a não ter mérito e mesmo assim ser famoso, né? É, e ganhar dinheiro com isso. Ele vira um. É, Deus de Bíblia. Caralho, moleque. Olha o que você falou. Que eu não vou cortar e você vai levar a pedrada por causa disso. Falou que o moleque não tem mérito. Olha, mano. Do nada, né? Ele era lá, fodido. O cara vira famoso e rico. Um dia pro outro. Literalmente um dia. Que maravilha, né? Sonho de qualquer um, né? Não é fazendo magia. Não é fazendo magia, né? Galera, ela descobre que é magia. Não, não, é, não é feitiçaria, é tecnologia. Entendeu? Não, ó, TechTix não tem nada a ver com isso, não tem patrocínio dela não, esquece. Tecnologia. Não, cara, isso daí era da feiticeira, cara. O negócio lá do abdômen, se colocar no abdômen, começando no short. Total shape, tá bom. Total shape, sei lá. Que só isso. Também falava isso? Fala. Isso não era feitiçaria, é tecnologia. Falava, cara. Não lembro. E uma parada interessante também, além do dinheiro absurdo, o Gringotts, que é muito legal, né, cara? Pelo menos nos jogos de PlayStation era muito foda, que fica esse carrinho lá, né? Gringotts que é o banco, pra quem o não banco, lembra. O banco, é, pô, tem que falar que é o banco. Que só tem duendes, né? Que bom, duendes. Que gnomos. É que não, pra mim não é coisa. Não, gnomos são aqueles que tinha no jardim. Eles chamam de outro. Ah, duende, é, né? Mas deve ser duende, não? Deve ser, não sei se é duende, mas é, tá, sei lá. Não é gnomo. Não é gnomo. Que não são aqueles do jardim mesmo, dos Wizards que eles tiram lá e tal. Outra coisa interessante é a parada da varinha, né? Que aquilo é muito foda, né? Na hora que ele vai escolher a varinha escolhe o dono, né? É muito forte. Então, uma moral, né? Um ego desgraçado. E pra ser o clichê, né? O vilão final lá, o maligno, tem a varinha gêmea, só tem duas da cauda de Fênix, vai lá e é. Só tem duas da Casa Fênix? Só tem duas varinhas da Casa Fênix. Por que eles não pedem a Fox lá? E... Não, mas ele é outra Fênix. Calma, ah, daquela Fênix. É. Não, mas... sei, isso não é falado no seu livro, mas... Ah, tá vendo? É, deram mole. A Fênix? É a Fênix. É a Fênix do Dumbledore. É que deu a varinha... Deu a pena pro... É. A varinha. E ela é a única Fênix que existe? Não, não sei. Okay. Não faz a menor ideia. Deve ser não, porque... Senão ia ser mais fogona ainda. Iam falar aí pro livro. Mas... É a única pena da cara daquela Fênix que tem a... Os Hugues, no caso, do Tom Riddle e do Harry Potter. The one chooses the wizard, Mr. Potter. Outra parada interessante é que logo depois, quando eles vão pra plataforma, né? Passa o tempo, tem aquele lance da plataforma, né? Que é 9,5, né? Ah, sim, a plataforma do trem, tá fazendo a plataforma de petróleo aqui. Plataforma, que é isso? Quando eles vão pra plataforma, depois de fazer a prova pra Petrobras, eles veem que tá a plataforma 9,5. 9,5. Eles não sabem o que é interessante. É que em inglês é 9 3/4.

E logo após ele conhece o Snape, conhece os professores e tal. Fala muito do Snape, né? Tem o Snape, tem a Minerva, tem o Flitwick, tem o Quirrell. Mas do Snape, porque no Snape é o desafeto dele, né? E ele passa o primeiro livro inteiro achando que o Snape é mal, né, cara? Quer dizer, ele passa a série inteira achando que o Snape é mal. Né? O Snape é aquele professor de física escroto, cara. Não, por que de física, cara? Geralmente ele é física. Porque cara, é uma matéria física. Difícil. Tá. E se o professor não pegar na tua cara, você vai ferrar muito. Tá certo, tá certo. Então, exatamente, física. Então. Só que, né, nós temos outros professores interessantes no primeiro livro, né? Que é o Quirrell, Defesa contra as Artes das Trevas. É um cara que é gago. E tem um turbante. Tem um turbante. Cara de esquisito. You're a wizard, Harry. E acontece uma coisa muito maneira que é a... Quando vai ter a primeira aula de voo, né? Que ele voa sem poder, né? A professora fala que não pode voar. Quando todo mundo tá esperando lá, ela não tá lá, né? Ela vai resolver alguma coisa. Ah, é o Draco que fala pra ele voar. É, taca o não, negócio do... Lembrol do... Lembrol do Neville, taca fora. Aí taca o Lembrol do Neville. Aí taca pro alto, não sei o que, o Harry rapidinho já pega, sobe na vassoura e vai e pega o membrão antes de cair. Ele vai bater no vidro da Minerva. Da Minerva olha. Tanto que ela dá depois uma vassoura pra ele, também uma. Aí ela vê, pô, assim, aí que meu irmão. Né? Tem tantos outros melhores. Mas gente, né, cara? Tantos melhores que ele, né? Eu acho que ela pensou, porra, o time daqui agora tá meio pra baixo, colocando o famoso no time. O famoso se ele joga bem, né, cara? Torcida, né? Vou ganhar um pouquinho na torcida, né? É, vou ganhar mais dinheiro pra entrar no clube, com vou ganhar pra se vender mais camisa. Ganhar um patrocínio grande, né? É, ganhar pra do Dumbledore, né, cara? Dumbledore, socks. Socks de meia, tá, gente? AD, né, cara? Patrocínio do AD. AD. Aí ele vai lá e entra pro time como o apanhador de pomo, né? O apanhador do campo centeio. Aí se torna, né, o... Mais novo apanhador. Do século. É, isso aí. Vocês não sei atrás, anos atrás. Teve outro mais novo que ele, né? Ou certo. Ou não. The one chooses the wizard, Mr. Potter. E o rei, o Draco fica puto, né? E ele faz um desafio pra ele, que é uma coisa rápida, que nesse desafio acaba eles ficando acuados pra se esconder do servente lá, que eu esqueço o nome. Filch. Eles acabam encontrando um cão de três cabeças, né, que é o Fofo. É, um cérebro. Um cérebro, ele só sabe que o nome é Fofo depois. É, em vez de guardar um inferno, guarda um sapão lá, né. Tô promovido. É. Ou, né, rebaixado, né? Depende do... rebaixado, sapão. Depende, né? Porra, é portão do inferno. Portão do inferno. Sapão, cara. E depois tem aquela parada que o Rony fala mal da Hermione, né? Que fala, pô, essa menina é chata pra caralho, que não deixa de ser... Verdade, só foi sincero, né? E ela não gostou. Ela ficou, putz, só que por causa disso ela foi chorar no banheiro, na hora que um trasgo saiu... Saiu quebrando tudo pro Hogwarts, né, cara? Que é uma parada muito maneira, principalmente no jogo, né? Pô, no jogo? É. Maneira, né? Pô, no jogo é muito foda. Você pega o de vazio voando, tá com a cabeça desse. Até desmaiar o bicho, né? E o Trasgo que é um ogro, né? Pra mim é um ogro aquela porra. Um ogro de D&D. É, basicamente. Assim, né? Ou um troll dos seus anéis, né? Fica pra quem quer. É, o Harry Potter vai lá e salva o dia. Como sempre. É, eu dá. E mais ou menos o dia sobre o salvo pela... Era o Harry Potter. Logo em seguida, nós temos a primeira partida de quadribol dele, né? Você falou do pombo que ele pega com a boca, né? Olha o sentido, né, cara? O cara voa na vassoura e pega o pombo com o outro. E vai pras alturas, né? Ele senta na vassoura e vai às alturas. É muito com sentido. Mais pra frente, quando chegar no livro 6 ou no 5, vou falar uma coisa que eu acho que vocês não sabiam. Ih, cara! Mas uma coisa só pra falar, que nessa parte do quadribol, o Snape fica murmurando algo lá e o Harry fica quase caindo, né? Então, mais uma vez, eles acham que o Snape tá tentando matar o Harry, o cara não, mal, né? Nessa parte eu fiquei muito puto, eu já sabia que ele era mal, cara. Todo mundo sabia, né? Tanto que o Harry mesmo afirma, né? Ele, com certeza, né? Aí a Hermione vai por baixo, assim, né, cara? Taca fogo, taca né? Fogo. Na roupinha dele. Na roupa do Snape, ele levanta e começa a se sacudir todo, não sei o que, parece uma... É. Bichão. Ufa! Minha roupa não! E depois. É muito escroto, cara.

Se você não tiver nome na lista, você vai bater. Essa sacanagem, né, cara? Não é essa porra, não. Isso não, mas é uma boa ideia. Tipo, se você fosse um bruxo, seria uma boa ideia. O cara tá matriculado? Tá, deixa ele entrar. É pai de alguém matriculado? Deixa ele entrar também. O cara não tem o nome na lista, é legal. É. Tá. Então eles vão lá, pô. Pô, perdemos o livro, o que que vamos fazer? Em vez de, sei lá, ligar pra mãe, não sei, bruxo não tem celular, mas podia ter uma coisa parecida, né? Ligar pra mãe, mandar não consigo passar, mandar uma coruja. Dá uma voltinha aqui, pega o avião. Vamos pegar o carro voador? Ah, mas aí... Eu quero fugir. E emoção? E aventura? Não, sim, nós vamos voar por Londres e seguir o trem até a escola, claro. Então eles vão, passam por centro de Londres, voando, vendo todo mundo, aí até dá uma confusão danada com o Ministério da Magia. É, que não... E segue o trem até lá, a escola. Em vez de tentar também avisar o trem, não. Continua, o trem vai, eles destrói vão o carro do pai do maluco. Bate no salgueiro lutador. Bate no salgueiro lutador, não sabe nem se... Na verdade, o salgueiro lutador bate nele, né? É, mas tem que passar perto, pô. Depois, que é uma, lá, que é uma árvore pra ter caso contra intruso, né, cara? É, né? Assim, na frente, assim, né? É. Ele vai, fácil, né, cara? Destrói o carro vai, joga eles pra fora e sai voando pro meio da floresta. E ainda quebra um pouco a varinha do Rony durante o filme, o livro inteiro. Pois é, né, cara? Welcome to Gryffindor. Eles vão e chegam atrasados, não vem a seleção dos outros carinhas. Né, pra quê? Pra quê? Não precisa. Já não é uma novidade. Falando nisso, esse ano eles iam pelo lago também, porque não fala, mas não, pelo lago. Só o primeiro ano. Só o primeiro ano. Já, né? Em Hogwarts tu começa a ouvir as vozes, né? Tenho... Eita, é. Não, a maneira que também, né, é aquele Lockhart é bonitão, né, cara? O cara assim, ele é o bonzão, ele é o bonitão, ele que faz tudo. E as meninas na fila dele, mas ele é só uma merda, né, cara? É perto da sala dele, quando ele sai da sala dele, eu acho que ele escuta a voz que você falou, né? Ele escuta também, aí tem lá a parte. O voz dele da assim, parede, né? Com, parede. Ele escuta e não sabe direito da onde, depois que ele vê que é da parede. Aí tem a parte do livro que fala, assim, várias coisas triviais. Tem lá a festa do Nico com essa cabeça, essas coisas assim. Aí ele escuta de novo. Aniversário de morte, né, cara? Tem aniversário de vida, aniversário de morte, por que não? Tanto tempo que o Nico não morreu, que morreu, quer dizer. Aí ele... Mas é que ele descobre ali que o Filch não é um bruxo, né, cara? Esse livro também, além de ser mais mistério, tem esse negócio do preconceito. As pessoas que não são bruxas, as pessoas que são abortadas, que nem o Filt, ou as pessoas que são sangue puro, que nem a sangue mestiçoada. O Filt, ele não é um bruxo, né, cara? Ele não é um bruxo, ele é espírito de bruxos e não é bruxo, então ele é abortado. É igual a tia dele, a Petúnia. Não é Petúnia o nome da tia dele, do Harry? É Petúnia. É Petúnia, Petúnia. Então, ela é abortada, filho de bruxo não é bruxo. Mas, Não. A Lilian, ela é sangue ruim. Sangue ruim. Ah, tá, ela é dois normais. O pai dela era sangue. O Thiago, o pai do Harry, é sangue puro. E ela era sangue ruim. Isso então, fala melhor no sexto livro. E o que você viu aí, cara, como você falou, que começou a construir um mundo mesmo, não é? Por isso que eu tô falando, por que o 2 é ruim? O 2 não é ruim, cara. Ele começou a ficar mais sério. Tem que ficar sério o negócio, pô. Meu Deus, The Sims com bruxo. E o trem eu acho tão bobinho, cara, entendeu? Eu acho o trem bom mesmo. O RPG de The Sims é, pô. Tem que ter uma história legal. A história eu achei muito boa. Eu gosto muito de mistério. Agora, The Sims é divertido. Agora, mas, pô, Neverwinter Nights 2, por exemplo. Não. É, bem melhor. Pô. Voltando ao Harry. Aí vai. E o legal da voz, eu não escuto uma voz assim, tipo... Harry. Ele vai... Tô com vontade de matar. É aquela coisa assim, maligna, maligna, cara. É uma voz pra matar, sangue, não sei o que, aí fica boladão. Aí chega uma hora que tá os três juntos e eles encontram o gato do Filch, a Madame Norma, agarrada com o rabo no negócio lá, que eu não lembro, uma luz, sei lá, petrificada. E com uma frase lá, a câmera secreta está aberta. Pichado na parede, né? Pichado é importante dizer que tá pichado, porque você vê que tá até temblando lá no negócio, né? Pichado lá de sangue, esse negócio, ele fica, que isso? E no mesmo momento, chega o Filch, já olha, já fica boladão, porque ele é impuro, né? Já olha, não sei o que. E ele viu a gata dele, já manda os três aí. Se eu fosse ele naquela hora, eu dava um soco na cara da Harry Potter, mas... Seu moleque, tu matou minha gata! Seria mandado embora logo depois. Vida emprego à toa, gente. Só pra uma gata. You're a wizard, Harry. Nesse meio tempo tem lá o quadribol, não sei o que, aí tem um balaço. Você não sabe o que é um balaço, você não tem que estar ouvindo isso. Mas tem um balaço. Pelo lá, amor de Deus, vale a pena, pode. Tem um balaço lá que sai voando e

Aí, mexeu comigo, né? Então eles falam, não, vou falar com o Herbert agora. Pô, que história é essa? Aí que vai o lance do Aragog, né? Eles vão saber, porra, não tem a ver com o Aragog. É, ele chega lá, encontra o Herbert, tem o Cornelius Fudge também que aparece, que não tinha aparecido ainda, que você descobre que é o ministro da magia. Caramba, que legal, político. É. Mas nesse lance que eles vão falar com o Hagrid, que eles acabam indo atrás do Aragog, né? Que o Hagrid tá sendo levado. Aí ele só fala, siga as aranhas. Pra quem quer que esteja aqui, siga as aranhas. E ele estava lá porque eles estavam com uma capa de visibilidade. Que é tosca com estrelinhas, mas tudo bem. Não, para com isso, é maneiro. Aí tem várias aranhas saindo do castelo. Eles seguem, acabam chegando na floresta. Na floresta eles descobrem a aranha, descobrem mais sobre a cama. A aranha é gigante, né? Gigante, ela cresceu durante tantos anos. Tantos 40 anos, né? E lá, conversa com a aranha. Tem várias filhinhas. Tem várias filhinhas de aranha. O Rony tem pavor de aranha, tava lá morrendo de medo. E eles chegam, descobrem que ela não era o bicho da câmara secreta. Mas os filhinhos dela precisam se alimentar. E eles vão atacar o Harry e o Rony. Exatamente. Né? Mas quando eles iam morrer pra um bando de aranha, passa o carro. O carro voador, que tava lá, tinha fugido pra floresta, chega lá, salva eles e eles saem voando. O carro? O carro. Não, não lembro disso não, cara. Isso, tá doido? O carro não é destruído pelo salgueiro. Não, o carro, eu falei, o carro foge pra floresta. Depois ele volta todo meio, é selvagem. O carro, cara? Lê no resumo que a gente tem no computador e joga o Lego. Ou lê o livro. Caralho. Ou vê o filme. O carro? É o carro que salva eles. O carro tem vida própria? Tem. Que louco, não lembrava disso não. Aí o carro vai lá e salva eles. Você já sabia que o Luiz dirigia? É, aí o carro... Não, realmente, né, cara? O carro salva eles, depois que já salvou eles, já sai voando e vai embora. Ele não fica com eles, o carro volta... Salvei, mas isso que eu... Retribuiu um pouquinho. Retribuiu. Mas vamos vocês embora. Bateram no salgueiro, então vão retribuir, ó, gentileza. Não, vocês me criaram e tal, né? Então... É. Welcome to Gryffindor. Aí eles descobrem que a câmera secreta era no banheiro da morta. Eles ficam sabendo isso. E só que nesse tempo, eles escutam os professores. Eles não, nesse tempo eles escutam. Ah, o Diário some também. O Diário sumiu. Só que nesse tempo eles escutam que a Gina sumiu. Só que assim, não acham amplificada, ela sumiu. Então eles vão atrás de The Royal Cart, que tinha a fama de ser bonzão. Esse cara é foda, esse cara é foda. Vamos dar ele. Vou chutar, vamos chamar ele. Mais sinistro que o Dumbledore, cara. É, aí ele. Dumbledore. Esse é o Dumbledore. Agora do Windows? É, o Dumbledore. Aí ele vai e vão pra câmera secreta. Só que o Dumbledore da Carte era nada. E ele pega a varinha do Rony e tenta apagar a mente deles pra poder se fazer fugir. Não fica essa merda não, cara. É. Aí quando ele vai apagar a mente, a varinha do Rony tá ruim e acaba apagando a própria mente e cai do bobalhão. É prova deixam... como é que ele é bom, né? O cara é sinistro. É. Eles deixam... Não, mas a varinha tá ativada, né, cara, também. Eu não lembro, eu acho que aí nesse momento, não sei se cai um monte de pedra e o Rony fica preso por lá de cá. É isso, que... cai pedra, cai as pedras e o Rony... Por quê? Porque tem que ser igual o Cavaleiro dos Anjos. Um pode andar. Só um pode ser construído no final. Não. Aí eles vão... o Harry vai andando pra dentro da câmara. Quando ele chega na câmara secreta, quem está lá? Gina. Só caída. Caída, né? É. E o Diário... Quem está lá? Vá... Ele tá lá o Tom Riddle. E tá a vá? Porra. Que vá, cara? Não, Gina! Eita, piadinha! Trocadinha! Nossa senhora! Cara, essa foi foda, pegou desprevenido. Tá? É, aí ele vai lá, o Tom Riddle faz lá o showzinho dele de mágica, né? É Tom Riddle. Cervolo Riddle. Tom Cervolo Riddle em português. Em inglês, Marvolo. Aí, em português, ele mistura as letrinhas e vira ex-Lord Voldemort. Legal, ele tem um anagrama do nome. Eu sou foda. Aí, em inglês, se você quiser saber, I am bom. Então, ele vai lá, chama o basilisco. Invoca a grande criatura foda, gigante. Gigante. Aí, Harry, putz, fodeu. Não pode olhar pro bicho, abaixa a cabeça. Nesse momento, ele fica, o que vai acontecer? Não, porque tem alguma coisa que salvar ele. Já que no primeiro filme, só de encostar o vilão morria, né? Então. Aí, vem voando a Fênix, a Fox. Que é a Fênix do Dumbledore. Taca a espada pra ele. Ela vem seletor. Com o chapéu seletor. Primeiro ela vem e fura os olhos do basilisco. E você vê, além de ser um chapéu foda que lê a mente, que faz aquela parada, ainda serve de bainha, cara. Tá vendo? As horas vagas. As horas vagas. Ganhar um dinheiro extra. O chapéu cai na frente do Harry. Ele pega o chapéu. Eu faço isso. Ele coloca na cabeça. O que não acontece no filme. Ele pega e coloca na cabeça. O que eu faço com isso?